pedir para ensinar. Porque... Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Folclórico de São Figueira Santiago Amarante, que vieram de escutar, meus amigos. Arc-en-Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. charge mon rein. Aqui no terreiro, este é o vida do Jorge Loureiro. Vira para a esquerda, vira para a direita. Passa miudinho, a dança está feita. Vira meia volta, aqui no terreiro, este é o vida do Jorge Loureiro. Going back. Muito bem, meus amigos, são portanto 8 horas e 36 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estão sempre na minha companhia, António Forges, até às 10 horas. Espero que esteja-se a passar bem desse lado e que vocês estejam a gostar e possam aproveitar da música aqui passada nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Mais uma vez, bom dia a todos aqueles que vieram mais tarde. E continuamos com mais folclore. Vamos então escutar aqui a Bragasta. Ora, muito bem, foi portanto para cá, está. Espero que hoje não se passe coisas assim, é? Mas antigamente, oh, às vezes era bem preciso. Mas não importa, vamos à música, continuamos com mais música. Portanto, esta próxima música que vai seguir foi a pedido do seu Lourenço, também animador aqui da Rádio Arco-Íris, que deseja um bom domingo de Páscoa a todos os ouvintes da nossa rádio e também da minha parte, também igualmente boa Páscoa. Espero que eles se encontrem de ótima e feliz saúde. E pronto, e é assim, hoje estamos bem, amanhã estamos mal e vamos continuando conforme a gente puder, não é verdade? Vamos então ficar aqui com mais um tema do rancho folclórico de Figueirão Amarante, que foi, portanto, que é, portanto, oferecido pelo Sr. Lourenço, animador aqui também da Rádio Arco-Íris. João, dia a ele e também bom domingo de Páscoa para ele e toda a sua família. Vamos então escutar. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. mala que te da wewi, este remiño de galbu. Oh mala que te da wewi, este remiño de galbu. Y este año enamoramos, ay, pro año seremos. Sim, meus amigos, são portanto 8 horas e 56 minutos. Já. Daqui a pouco vamos passar aos conjuntos típicos e, para já, vocês têm todos desse lado o bom dia do Sr. Agostinho Monteiro e também desejando uma boa festa de Páscoa, não é? Porque hoje é domingo de Páscoa, mas também há a tradição da festa da Páscoa. Portanto, o Sr. Agostinho Monteiro pediu a Senhora de Fátima, mas vamos esperar mais um bocadinho e passará daqui a pouco, portanto, nos conjuntos tipos. Continuamos com mais folclore. Go!

chorava. Joelhos ao chão, o terço rezava, olhando para o céu, a Virgem chorava. Pois é, que a Nossa Senhora Fátima nos dê esperança, paz e saúde a todos. Sei que a Nossa Senhora fez na covedaria o altar do mundo. Todos nós somos devotos da Nossa Senhora. Que a Virgem Nossa Senhora abençoe os portugueses, que é isso que nós precisamos. Os joelhos ao chão, o terço rezava, olhando para o céu, a Virgem chorava. Coitado está tão doente, com aquela cruz que Fátima, João é como se passa aqui no estudo da Rara. A primeira música para todos, com os para a verdade, espero que se tenha passado em particular, vocês continuam a tocar na companhia. Até a vossa tarde, até a hora, e vou cantar igual. Música para a verdade. Coitado, está doente, como é que ela cruz que lhe deste? Ficará triste para sempre. Despediu aquilo que é mais. Coitado, está tão doente. Despediu aquilo que é mais. Coitado, está tão doente. Como aquela cruz que lhe deste. Ficará triste para sempre. Sure. havia ninguém. Já tinha o buraco aberto num sítio muito encoberto, mas não dizia a ninguém. Quando a ferida dela eu vi, e só prima tenho aqui, remédio que te faz bem. Quando a ferida dela eu vi, e só prima tenho aqui, remédio que te faz bem. Passaram semanas e meses, eu curei-a tantas vezes, grande saudade sentia. Passaram semanas e meses, eu curei-a tantas vezes, grande saudade sentia. Mas como tudo aborrece, ela queria que eu lhe fizesse três curativos por dia. Mas como tudo aborrece, ela queria que eu lhe fizesse três curativos por dia. É doce. Agora, por grande azar, a ferida começou a inchar e ela, coitada, se queixa. Agora, por grande azar, a ferida começou a inchar e ela, coitada, se queixa. O doutor disse-lhe agora, o mal vem cá para fora, mas a ferida nunca mais fecha. O doutor disse-lhe agora, o mal vem cá para fora, mas a ferida nunca mais fecha.

levas o anjo, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mas o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chino para lá de lá, uma existência singela. É só amor, pão e vinho, um caldeiro gordinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes escaiadas. Muito bem, assim começa, portanto, a terceira parte do meu programa, como sabem os amigos ao fado, e foi, portanto, a Amália que nos interpretou Uma Casa Portuguesa. Continuamos com mais fado. Sou imperador e tu Cleópatra, a cidade a viver, uma cena ótima. Há em fundo música e desejos, o teu corpo mudo para encher de beijos. Cidade acordada, no teu corpo flor, sabe a madrugada, cheira o teu sabor. Um copo na mesa, vapor da bebida, perfume a beleza da tua boca amiga. Sou imperador e tu Cleópatra, na cidade a viver a cena ótima. Há em fundo música e desejos, o teu corpo mudo para encher de beijos. Trocamos os dedos e os olhos sábios disseram o segredo ao sonho dos lábios. Eras a cidade, seda do lençol, água da vontade, às portas do sol. Sou imperador e tu Cleópatra, na cidade a viver a cena ótima. Há em fundo música e desejos, o teu corpo mundo para encher de beijos. Sou imperador e tu Cleópatra, na cidade a viver a cena ótima. Há em fundo música e desejos, o teu corpo mundo para encher de beijos. Trocamos os dedos e os olhos sábios disseram um segredo ao sonho dos lábios. Eras a cidade, seda do lençol, água da vontade, às portas do sol. Thank you. chora o vento, já estão os mares. De quem são estas ideias? De café a ser lido por Garret, o poeta que é pessoa. Ali ao lado, o Tejo fascinado, houve a cidade num fado aos amores de Lisboa. É na Rua das Flores que Lisboa colhe amores. As dores da peça, toma chá do chiado que está no largo sentado, à espera que chegue essa. Sobe o mar da calçada, pelo braço do Alvada, vai à rua do Loreto, um é gentil do Camões, e acende os corações nas rimas de um soneto. O

querer tanto afinal. Ando triste a perguntar: como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? Não há céu que tenha bruma enquanto o sol nos aquece. Uma saudade que esquece não é saudade nenhuma. A paixão é mais ingrata que a falta de sentimento. Pode trair no momento, não perdoa, não acata. Pode trair no momento, não perdoa, não acata. Paixão é mais ingrata que a falta de sentimento. Nem toda a ruga é velhice, nem todo o branco é saudade. E às vezes na mocidade há quem chore a meninice. E às vezes na mocidade há quem chora a meninice. Nem toda a ruga é velhice, nem todo o branco é saudade. Nem toda a ruga é velhice, nem todo o branco é saudade. Toda a gente, o cobrinho bem trajado, logo no bairro deu medo e conquistou toda a gente. Rapazes e raparigas vêm pela rua num salto, com vozes meigas amigas, em tão lindas cantigas, fica o bairro em sobressalto. Com vozes meigas amigas, em tão lindas cantigas, fica o bairro em sobressalto. E na tasca do Chico presta-se um rock convidado, como era-se que um rico deu-se fim ao bailarico para se cantar o fado. Como era-se que um rico deu-se fim ao bailarico para se cantar o fado. Foi indicado da Rosita, o velho fado cantor, com seu vestido de cheita, vinha tão bela e bonita, ao conde logo agradou. Com seu vestido de cheita, vinha tão bela e bonita, ao conde logo agradou. Nunca mais houve alegria desde essa noite famosa. Hoje, por fantasia, se pergunta dia a dia o que foi feito da rosa. E sonhos por fantasia. Se pergunta dia a dia o que foi feito da rosa. E se conta refião de muito dinheiro e fama, levou junto ao seu besão o mais nobre coração que havia. Junto ao seu vazão, o mais nobre coração que havia na velha Alfama. Ser linda e ser diferente. Alcochete lembra Alfama por ser linda e ser diferente. Lembra a alma de quem ama, o fado da nossa gente. Lembra a alma de quem ama, o fado da nossa gente. Ambas abraçam o Tejo, ambas gostam de cantar. Ambas abraçam o Tejo, ambas gostam de cantar. E quanto melhor as vejo, mais eu gosto de as amar. E quanto melhor as vejo, mais eu gosto de as amar. Alfama em mim foi desejo, Alcochete foi ficar. Alfama em mim foi desejo, Alcochete foi ficar. Junto de ti, junto ao Tejo, aonde quero morar. Junto de ti, junto ao Tejo, aonde quero morar. Não falo do pôr do sol, não falo do pôr do sol, não falo do teu luar. Amor, amor, sol a sol, paixão, paixão, mais que amar. Amor, amor, sol a sol, paixão, paixão, mais que amar. Já a seguir o telefone toca com vários artistas.